Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Um amor sacrificial. O que os santos da antiga dispensação conheceram é grandioso, porque era aquilo que Deus queria lhes manifestar naquele tempo. Eles se alegraram apenas pela perspectiva de Cristo. Veja João 8:56. Então, quão eterna felicidade têm hoje os crentes que conhecem pessoalmente o Senhor Jesus Cristo e confiam nele. Quando nossas fraquezas querem nos levar a esmorecer espiritualmente, fazemos bem em recorrer à palavra de Deus, ao conforto e alimento presentes nela. Porque Cristo ofereceu a si mesmo a Deus, não para seu próprio benefício, mas para efetuar uma eterna redenção a todos os que o recebem em suas vidas como soberano Senhor.